papai chegou. Simbora minha banda. E aí? Olha, eu nasci me criei no mundo do cavalo. O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui morar lá na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Ele ia correr por ela, não me apoiava. Aí o relacionamento desandou. Mandou escolher ela ou a vaquejada. Não precisa não, meu irmão. Vá! O que acontece? Hoje eu bebo até estandar, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo até estandar. Vem com o papá. Plenido Salles nas teclas. Estouro, papai. Olha, eu nasci e me criei no mundo do cavalo. O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui morar lá na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Olha, eu queria correr por ela, não me apoiava. O relo minha banda, ao vivo, mais Carvalho, meu irmão.